Roupeiro rústico produzido inteiramente em madeira maciça, pinos, com pintura à base de cera fosca, completa o acabamento, deixando o móvel mais resistente a riscos e ao desgaste natural, preservando a sua cor, sendo considerado hoje um dos melhores acabamentos para móveis de madeira. Esta linha Tequila possui puxador cava vazado que deixa o móvel mais clean e minimalista, além de proporcionar uma ventilação natural, deixando o interior do móvel sempre bem arejado. Pode haver variação de tonalidades, nós e veios de acordo com o lote de fabricação.